2896, solo aos 36, autorizado, livrar à direita, chama solo, 21, 219. 219, obrigado. Já 352, era na escuta? 26, livrar na escuta. 3896, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista, 1 no Romeu. Alfa, Kilo, pro Pátio 3, atento ao sinalizador, 1 no Romeu. Então, 3896, obrigado. Zero na escuta. Zero na escuta. Então, 3520, a Infraero conseguiu um contato lá com Aracaju. E teriam o seguinte estimado para o parqueamento lá no TAC, seria 0330 local, somente. Tá ok então, 0330 local lá, tá ok então, obrigado, hein? Claro. Capatango Serra, Hotel Yankee, agora sim, protocolo Fortaleza. Capatango Serra, Hotel Yankee, autorizado Serra, Bravo, Foxtrot, Zulu, conforme rota, plano de voo. Nível 1110, decola, pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída, lotar. Transponder 51114, o controle 1208. O Ferro Hotel Yankee, cotejamento correto, somente transpondo novamente 5114. Cotejamento correto, chama profissional no parte 3, Capatango Ferro Hotel Yankee. T3520, de acordo com o horário, teria um estimado para o push, seria somente a que horas? Teria estimado para o push na posição 1? O 3520 vai estar estimando então o push aqui é o 00. Gente, zero, então 0600, né? Confirma? Afirmo, 0600. Paciente. Azul 4217 na escuta. Posição 103, estimado para push. O seu papá na escuta, doutor? Faltando para na escuta, senhor. Michael, teu papá está autorizado o início do reboque na posição 103 do Patiuna, reporta a término na posição 07. Consegui reportar o término do Michael, teu papá. Passando no 60, voo 9176. Pergo 1976. Chama agora o centro Recife. 125 decimal 1 ao centro. 133 decimal 95 tem um bom voo. 5-1-3-3 Serra, Hotel Yankee, autorizado acionamento, chama para táxi, atento, somente a aeronave já chutou o táxi, desconsidere, chama para táxi no pátio 3, 5-1-3-3 Serra, Hotel Yankee. controladora, o azul 4217, para buscar estacionamento. Azul 4217, mantém a posição no 10, temos uma aeronave efetuando reboque da posição no 3 remota para a posição 07. Após a mesma livrar o setor, será autorizado. Lá na escuta 17. Seu papá, já totalmente pronto para o reboque na posição 3? Já estamos, já ingressamos na posição 07. Gente. Está autorizado o estacionamento do azul 4217. Salvador, é o azul 4217, para o táxi, tem o POB de 107, alterna Ribeirão Preto, com a autonomia de 3,45 para o táxi. Um bom dia, Mike, Hotel Papá. O 4217 confirma somente a autonomia, está autorizado o táxi via Pátio Uno, após Índia, ponto de superapista no 0, torre 1,895, QNH no 0,9. Gente, nossa autonomia é de 3 horas e 45 minutos. Está autorizado o táxi via Pátio Índia, ponto de espera 118.95, azul 4217. Salvador, o trânsito aí, estacionado. Alterna, Teresina, fora do centro, autonomia 9.0. Tango Ferro Hotel Yankee, está autorizado o táxi até a saída do pátio 3 e mantém a posição na mesa. Autorizado o táxi até a saída do pátio 3, está aguardando o Ferro Hotel Yankee. Libera para seguir atrás do azul, Serra Hotel Yankee. Sim, o Patão Serra Hotel Yankee, segue a entrada da Embraer 190 em direção ao ponto de saída da pista 10 via Índia, chama como número 2, a torre 118.95. Copiado, obrigado. Ponto de saída da 190, pronto. Azul 4217, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 079. Gente, a linha decola da 10, o azul 4217. O azul 4217 pode conseguir ver a Charlie, tem condições? Autorizado. Gente, consegue ver a Charlie autorizada a decolar da 10, o 4217. Hotel Yankee com o número 2, pronto. Deixa eu botar um Hotel Yankee que está autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinha e mantém, 1 no zero. Azul 4217, decolado 51, chama o controle no 208, morro. 208, boa noite, 4217. Decolado na sua escuta. 4217, bom dia, contato, radar na decolagem, se você ver a saída da EL, transição módulo para o nível de voo 340. Via da Elmo ativa a nível 340, 4217 da zona. Salvador, o azul 4217 solicita dar presente lá na praia de Motiva. Está presente o André Toledo. Ciente, igual a Leda da presente, 4217. 1970 graus, Tá passando Serra Hotel Yankee decolado ao 54, controle 208. 208, boa noite, Serra Hotel Controle Salvador, bom dia, Alfa Patango, Serra Hotel Yankee, no perfil da lotada. Serra Hotel Yankee, contato radar, na decolagem, sua via Pedra Lotar para o nível de voo 110. Gente, acendendo para o nível de voo 110, Serra Hotel Yankee. Salvador, Azul 4207, solicita em coordenação, Centro Recife, lá na Praia de Morte, vai dar presente. Aguardo coordenação. Lá na escuta, não tem. É 3520, autorizado, pushback, chama táxi. Azul 42, meu pet está autorizado pelo centro Recife, está presente com a direta Pumbave. Muito grato, está presente voar Pumbave, o 4207. 42, 17, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, no alterno, 133, décima 9. Chama Recife, 1251, no alterno, 3395, 42, 17, chama agora. Uma hora e 50, alterna restrita. Autorizando táxi via Pátio 1, atrás Índia, ponto para pista no 0, torre 198, décimo 1, o QNH 1099, justa 3520. Gente, via Pátio, ponto para 295, dando 3520. 520, 3-0, alinhada e decolar, pistão no 021. 0 grau, 0612 de nós. Gente, ali decola no 3-0. Salvador, bom dia, o TAN 3520. 3520, bom dia. Contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o vento de voo 190. Ok, na Conde, solicita coordenação 170. Controle 208. Passando Serra Hotel Yankee, autorizado em voo 090. Esse está atingindo e mantendo, obrigado. Passando Serra Hotel Yankee, o centro Recife indaga se já voou visual nessa rota. Afirmo, várias vezes. Salvador, 3520 da TAM. 3520 está autorizado em voo 170 como nesse final. Ok, 170, obrigado. controle, coordenar pro do Alfa Romeo 363-3520. Aguarde. P520 está autorizado, mandar para o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo Francisco, 3520 para descer. Espero que ainda na disputa do controle, só vou dar o guarda para descer. Poderia repetir essa transição de 1 barra 1? 3520, aguarde coordenação para descida. Ok, aguardando. Padrão de Sierra, Hotel Yankee, chama agora o centro Recife. Em 126.85 Alberto, 125.1 45 para o serviço de informação de voo, que alerta. Confiado, Tan 3520 para descida, chama agora o controle Aracaju, 120.3, serviço radar encerrado, 60 milhas, Nordeste de Salvador. 1161, bom dia, já pronto o corte para Guarulhos? Afirmo, tem a informação de alta posição 3. Voo 161, autorizado Serra Brava, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola, pistão 0, primeira curva, à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Onde intercepta, pesou 1-0 e segue Taubaté. Transponder, 5143, controle no 208, Gol 1161. Autorizando para Guarulhos, nível 360, volta a pistão 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Correto cotejamento, chama pronto push, posição 03, com 1-1 no meu. Reportaremos para o push, com 1-1 no meu. 161 para o ponto de estacionamento. Autorizado a chamar táxi. Reporta táxi 1961. Tráfego Salvador, bom dia, TAM 3601, informação Delta, gate 7, autorização de tráfego São Paulo, nível 360. TAM 3601, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da Euleda Mótima, Mike Oscatango, Victor Alfa. Transponder 5145, controle 1208, da 3601. São Paulo 360, conforme o plano, curva direita, saída da Euleda Mótima. 5145, transponder 1208 ao controle, está pronto para o congestionamento no 7. Autorizado, chama ataque, da 3601. Chamar ataque 3601. Autorizado táxi à direita, Índia. Vamos esperar a pista no 0, torre 11895. Que legal, no 099, amor. Direita, Índia. Vamos esperar a pista no 095. Obrigado, bom dia. Ou não, na minha. Salvador, bom dia, gol 1161, pode estar a próxima. Gol 1161, autorizado, a linha de decolagem, estamos 0, vento, 170 graus, 079. Autorizado, ingresso, decolagem, pista 0, gol 1161. 3601, apenas confirma os dados para o táxi. Não, estamos iniciando o push. É, pode confirmar depois na hora do táxi? Sim, chama para o táxi. Vai entrar para o táxi.